Conheci-te ainda, moço, como tal eu te via. Habitavas o Procópio, ias ao Napoleão. Mas ninguém sabia ao certo como se faz um canalha. Se a memória me não falha, tinhas o mundo na mão. Alguma gente enganaste, a fé dá muita amizade. Tem também as suas falhas, hoje fazes alianças. A bem da Santa União, em abono da verdade. A tua universidade tem mesmo o nome traição. Um social-democrata não foge ao grão timoneiro. Basta citar o paleio do major psicopata. Já são tantos namorados, só falta o Olden Roberto. Devagar se vai ao longe, nunca te vimos tão perto. Nunca te vimos tão longe daquilo que tens pregado. Nunca te vimos tão fora da vida do Zé Soldado. Ninguém mais te peça messas no fulgor dos gabinetes. Hás de acabar às avessas, barricada até aos dentes. És um produto de sala, Rasputin, cá dos Cabrais. Estás sempre em traje de gala a brincar aos carnavais. Nos anais do mundanismo, a nossa história recente falará com saudosismo de um grande lugar-tenente. São tudo favas contadas no país da verborreia. Uma brilhante carreira dá produto todo ano. Digamos para ser exato, assim se faz um canalha. Se a memória me não falha, já te mandei para o Caetano. Tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum, tapum